eco agora se espalham contra o vento. São escritas não pensadas pelas mãos deste momento. Se eu falasse muito alto, chamaria a atenção dessa gente que está perto e analisa a minha opinião. Vou fechar os olhos e fingir que estou sozinha, prender a minha respiração, desligar os ouvidos, voar, sair do chão e ficar flutuando pelo ar. Mas que pena, é só brincadeira. Como contar as estrelas do céu? Personagens de histórias não fogem, cumprem o mesmo difícil papel. De qualquer maneira eu vou fechar os olhos e fingir que estou sozinha, prender a minha respiração, desligar os ouvidos, voar, sair. As frases que eu disse então já se foram com o vento. São palavras sorteadas, pois não vai.